E o que é preciso para fazer grande música? Criatividade, seja lá o que isso for, dizemos nós. E essa tem de sobra os Sons of Kemet. Saxofone, duas baterias e uma tuba. O seu segundo álbum, Lest We Forget What We Came Here To Do. No arranque da primeira das duas horas de Orelha Extra, ficamos com In Memory of Samir Awad. Bem-vindos, fiquem por aí, se vos apetecer. Estão com a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, na Universidade FM, em Vila Real de Trás-os-Montes. Também Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e no Brasil na Rádio UFSCar. Esta é a primeira hora. Sons of Kemet para começar e depois a banda de Jake Jones de Seattle, estado de Washington, nos US of A. Banda que mantém entre as voltas de skate, ou será ao contrário, os Sig Sad World, o álbum Fear and Lies, o tema foi Keep It Real, e vamos continuar com uma das grandes surpresas deste ano, porque não há listas de discos dos melhores do ano, listas são mesmo para nós a das compras. Elijah Crampton, no caso o single Moth e Lake, os dois temas que contém, ficamos com o primeiro. And as sure as hell nothing was raised. In fact, only maggots came in 3 days. No sisters waiting at the grave. No angel guarded rule on clay. I see the sight now, all vulture loiter. Snapjawed is set, and fecalous goiter. I play the nails, I play that hell. Ain't no good news here, ain't no good spell. I know what died on that cross. I walk in the evening, my heart full of blizzard. It snows on the inside, the woods I go thither. Muddy descent and channel cut gizzard. Church turned charcoal is river. Hush, burst fire, pure vacuum weight given. Mortician sink drain, spun swirling delivered. I see what was nailed to that cross. Twilight rot, fire line smite, and moldering cleft, and stretched over height. Over scattered bank, and fecal moth flight. I know what died on that cross. Older bed and ash, cyclone stone tether. Yosemite Grove, the ears stay severed. Through gutter down sunk full, hurling night. No daily bread, no widow's wife. Widow gnawed down stick figure blight. I see what was nailed to that cross. To rest on doubt, great shadow with light. To ponder beyond Yosemite's plight. To gleam the dew soap, heavenly sight. But I know what died on that cross. Cold goes the heart, dark goes the mind. Bereft of Easter's teary brine. No holy press, or zenith reply. No price paid for love divine. For I know what was nailed to that cross. No life was saved, not his and not mine. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Oh, São dois trabalhos fonográficos da banda de LA, o quarteto Dream Boys. Primeiro editado em 2013, o disco que saiu em CD, também em vinil, homónimo para a banda, de lá escutámos Born Yesterday. Entretanto, há um novo trabalho, saído já este ano, chama-se Happy to Forget, edição da própria banda e em cassete, os Dream Boys, e de lá vamos escutar Birds, um bocadinho de verão neste inverno, aqui pelo Hemisfério Norte. Excelente música da costa oeste dos Estados Unidos da América aqui na Orelha Extra, através dos Dream Boys. O seu primeiro álbum em 2013, Dream Boys, e depois o mais recente disco, ou melhor, cassete, Happy to Forget. Orelha Extra, podcast e alinhamento em orelhaextra.com. Contacto através do Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Também os The Thing, Mats Gustafsson, Inge Brita Akerflaten e Paul Nilsson Love, o novo Shake para os Tiljord Skaldubli ou algo do género.

Spreading the gospel around here. Your parents had no money to make you anything else. The white man. É um disco do qual se poderá dizer que a mensagem política é tão importante quanto a música, se não mais. Os britânicos Fold, o álbum homónimo, foi The White Man. E ainda voltamos a Ren Schofield, Container. We'll be right back. Ian Scofield assina como Container já há 3 discos atrás, todos os 3 intitulado GLP, este é o 3º, mais recente deste ano, 2015, o tema foi Cushion. Esta é a primeira das 2 partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e vamos continuar agora com Megan Remy, que assina, como possivelmente saberão alguns de vocês, US Girls, o tema que tem feito por aí algum sucesso e que contém um sample da música Love is a Hurting Thing, da década de 70 de Gloria Ann Taylor's, música também incluída numa recente compilação que recupera esta norte-americana. O tema chama-se precisamente Window Shades e encontra-se no mais recente de US Girls, All Free. Baptist Union. Jumbo, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Desta primeira hora de Orelha Extra, então uma segunda, obviamente, com Kurt Vile de Believe I'm Going Down, este Dust Bunnies. Para o fim, vamos ter ainda aqueles que poderemos considerar como os Guitar Wolf europeus, os britânicos Atomic Suplex de 14 Inches of Fist. Thank you. I'm a dick. You best believe I'm a dick. D-I-K. I'm not afraid of the dark.

Todos os temas são tradicionais, ou pelo menos inspirados nos temas tradicionais da Garé, do norte do Ghana, pela senhora Bex Birch, que toca também gil, um xilofone de madeira, precisamente desse país africano. A banda chama-se Vula Ville, são de Londres, e o álbum intitula-se Good is Good, que é precisamente o que quer dizer em ganês Vula Ville. O tema foi Yes, Ya, Ya. É o início da segunda e última parte da Orelha Extra. Bem-vindos de novo. I drink to the hills already destroyed. To my whole life too awful to tell. To the loneliness we together enjoyed. Well, I drink to you as well. To the eyes were deadly cold. Imbued to the lips that betrayed me with lies, to the world for being so cruel and rude, and God who didn't save us or try. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, пред милой гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль там ту диктовала страницы ада?» Отвечает я. Todos os temas são poemas da poetisa russa Anna Akhmatova. Acabámos precisamente de ouvir recitar The Muse. O álbum chama-se The Trackless Woods, pertence a Iris Dement, e os temas foram The Last Toast e Not With a Lover's Liar. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Oh my God! If I ask you nicely, Sometimes wants me all alone. Sometimes kisses where they're. Sometimes lets me go to her. When I see you different. Sometimes wants me all alone. Sometimes kisses. Foi uma banda que teve a sua existência durante toda a década de 90 do século passado em Nova York, os Lotion, que editaram 3 álbuns, Full Isaac, Nobody's Cool e The Telephone Album. Nós por aqui recuperamos os 2 primeiros desde a semana passada, é a nossa Capela das Aparições a fazer uma aparição aqui na Orelha Extra. Do primeiro álbum de 94, Full Isaac, já escutámos Dr. Link e Pajamas, e do segundo, editado em 1996, com o título Nobody's Cool, vamos escutar ainda The New Timmy e The Sad Part. Os Lotion regressaram para um concerto único em 2012-2013 e nunca mais voltaram a dar sinais de vida. Só agora mesmo, aqui na Orelha Extra, através destes 2 inesquecíveis discos, Lotion. Fear is gone. Don't defend the killer. Christmas. recuperação dos dois primeiros discos dos norte-americanos Lotion, Full Isaac e Nobody School. Para a semana há mais. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Universidade FM, também no Brasil, em São Carlos, Rádio UFSCar. O podcast encontra-se em www.orelhaextra.com e se quiserem entrar em contacto connosco, façam-no através do e-mail orelhaextra@sapo.pt ou então procurem pelo Facebook e pelo Twitter. De seguida, por aqui, vamos escutar o álbum gravado em 1969, mas só editado este ano. É o segundo trabalho na carreira da norte-americana Elise Weinberg. Chama-se Grease Paint Smile. Desta vez, Your Place or Mine. E aproximamos-nos a passos largos do final de mais 2 horas de Orelha Extra. Para trás, Valley View, tema incluído no último trabalho de Lee Noble, Unlook. E o português Benjamin. Liga o autorrádio que o vento vem de trás. E o asfalto está por estrear. Sobre o céu de maio e agora luar. As notícias são do medo e da tensão. Isto é para ficar. Do outro lado do mundo há tempestade. Pode calar. E no desporto deu um resumo. O Sporting hoje lá decidiu ganhar. Sem parar. Eu canto sempre os versos, tu ficas com os refrões. Vila ruiva está depois do teu olhar. Sem a nacional. Atrás dos ombros os aeroportos, fica os aeroportos e canções estrangeiras que eu usei para ensaiar. O teu orgulho fica o descanso. Que a estrada é longa, só acaba no mar. É o extraordinário disco do português Luís Nunes, enquanto Benjamin, chama-se Autorádio. Ouvimos o tema-título. We'll be right back. Um dos dois excelentes trabalhos para este ano do baterista Michael Zerang, acompanhado pelos Blue Lights. No caso foi Songs from the Big Book of Love. Escutámos The Third Pythia of Flynn Flon for Shirka. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. E são as despedidas da Orelha Extra de hoje. Para o fim, vamos ficar com Julia Holter de Have You in My Wilderness, o tema inicial, Feel You, e depois ainda Sarah Kirkland Snyder de Unremembered. Tchau, boas festas. Playing this. Of red.